Juliette Romeu, prossiga. Decolou da 197 com proa norte, senhora. Sim, que autorizado. Proa da BR-324. Autorizado. Está presente, autorizado. Mike Juliette Romeu, grato. Adição 6570, aguarde número 2 no pátio para puxa. Guarda. Pronto, Bonal 030. Bonal 030, após a rolagem do Boeing 737 também, uma companhia autorizada ali, aí mantém. Ali mantém, com 9030. Souls on board, 3 hours and 30 minutes fuel endurance of the net Salvador Potax. Five five one four, confirm people on board. 57. 5514. Clear to taxi number 2 for taxi to holding point via April 1, India, on loading point, contact tower and fix 18.95, altimeter 3107. 1017, via taxi via April 3, 1 and India, holding point is tower 18.95, 3B5514. Confirme autonomia com 1897. Autonomia 1897, autorizado táxi via Índia, da ponta de espera, no ponto de espera, se minha torre 1-8, decimal 95, ajuste no 07. Apto 6570, autorizado, puxa, acionar, repete para táxi. Autorizado, puxa, contra o táxi, 6570. Site autorizado ali e manteiga, cabeceira 1-0. Gol 9030 decolado ao 06, chame controle de frequência 120.8. Então 3325, alterno 251. Gol 9804, copiou o controle. Boeing 737 da Gol, autorizado ali, aí mantém. Voltar a nível de voo 350, saída Puca, Aracaju. 350, Puca, Aracaju. 514 after go Boeing 737 take off. Clear to line up and maintain. Seu nome site autorizado de decolagem, pistão 10, vento 050 graus 079. Então, 353 para o SIG? Confirmar a estimada aí para a autorização? Pronto, qual é o 353? Pronto. Então, 353, autorizado para o Galeão, nível de voo 380, via Upper Zulu 10, decola da 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda, após uma brisa de intercepta Upper Zulu 10, transponder 5001, no controle 120.8. Autorizado 380, Galeão, Upper Zulu 10, decolada 10, curva direita, da El Leda, controle 308, transponder 5001. Então, 3153, fechamento correto, repartição para posicionar. Reportará. Confirma para o solo. Federal 9970, Teresina 350. Federal 9970, agora de cópia, informação com o Sérgio Juliette. Federal cópia. 6570 para o táxi, POP 02, 2h40, alternado Natal. 6570, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espécie, em torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Frente, parte 1 no Índia, ponte espera 10, 3890 na escuta. 3890 na escuta. Qual o seu estimado para push? Mais 5 minutos estimado. Gente, só confirmar na pista vai fechar os 2,6. 2,6, obrigado. Então, 3153 na escuta. Afirmo. Qual o estimado para o push? No máximo, 3,9. Gente. Federal 9970, qual é o estimado para o push? No máximo 8 minutos, acredito aqui. Gente, o federal agiliza a melhor possível, a pista fechará os 2,6. Se o senhor puxar mais 8 minutos, vai puxar praticamente aos 20 e vai ficar apertado aí o seu estimado. Então, em último caso, 375 para fazer com 17, ok? O senhor tem condições de decolar da 17? Tem, se não tiver condições da 10, que é preferencial, se tem condições de decolar da 17, senhor. Gente, 0970. Prossiga. Confirme como recebe o Goron 97. 5/5. Ok, obrigado, Goron 97. Commodore Departure, TP 5514, passing 1800. TP 5514, radar contact on departure, climb and maintain flight level 130, current departure. I'm at 130, current departure, TP 5514. Absacar, corrigindo, alinho, mantém. Cabe serão no zero. Alinhar e manter o 6570. Afirmo, cargo 6570. O 9030, chame Recife, 12685, alterno 2545. Confirma a secundária? Secundária 125, decimal 45. 12685, 2545, obrigado. Recife 973, autorizado táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no 017. Está questionamento, o 3153, posição 6. São 3, 1, 5, 3, ele vai sonar, pode parar táxi. Passará. Essa carga 6570, tem uma restrição na sua saída, pronto para cópia? Afirmativo, devido à TR da trip que decolou à frente após a sua decolagem, mantenha a proa até 5 mil pés, após voa direto posição Puka. Após a decolagem, mantenha a proa até 5 mil pés, direto Puka. Afirmativo, vento 040 graus com 05 nós, tem livre decolagem, pista no zero. Controle 1208. Bom dia. Sim, Matinho. Está autorizado Teresina 340, decolada 10 com a primeira curva à esquerda na mão de bloco. Nosso transponder 5577 e o controle de saída 120.8. Federal 9170, correto? Rebaixou para puxa. Manda para puxa. Federal 1234. Triple 5514 control. 5514, go ahead. Triple 5514, turn on your left, heading 050. Left 050, triple 5514. Controle, Salvador, bom dia, APSA Cargo 6570. APSA Cargo 6570, contato radar, bom nível de voo 050. Aguardando para voar Jamo. Certo, aguardando para voar Jamo. 6570. Absa 6570, mantenha essa proa até atingir o nível 050. Tem a proa até passar o 050. Por isso, 5973, mantenha a posição na cabeceira, aguardando apenas a separação do 767 decolou à frente, no perfil da boca. 144 a bordo, alternando Guarulhos 355. TAM 3153, autorizado táxi, via Pátio 1, no Índia, no ponto de espera, seminha Torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 7. Pátio 1, no Índia, ponto de espera, 5514, mantém Conde, I had in Conde position, standby coordination. Pushback, acionamento, Sideral 9970. Sideral 9970, autorizado, puxe e acionar, pista fechará os 2,6. Nada tempo. TAM 3153 ali, mantém cabeceira 10. Ali, mantém 103. Após Valença, autorizado Feira de Santana. C3 decolado de Salvador, 20, chama o controle no 20.8, bom voo. 208, grato, bom dia. Cuidado com essa mala a bordo aí. Mantenha assim condições visuais, QNH 1097, após Valença, autorizado direto Feira de Santana. Controle, bom dia, Rio 5973. 5973. Contato radar, supa nível de voo 310, saída Tuca Aracaju. Tuca Aracaju 310, aí, 5973. APSA 6570, dá presente voo e Romeu Fox 018, chame Recife 12685, ATR 2545. Romeu Fox 18, eu também. 2685? 2685, alterno 2545. Sim, é de um alternado 2545, 6575. Bom, 973, controle. Na escuta, prossiga. E o 5973, autorizado para o do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, gente. Solo 3890 para pushback e acionamento. 3890, gente, hora certa, 22. Puxa acionamento a critério, a pista vai fechar os 2,6. A uniforme Eco Sierra Romeo controle. Frequência 120 decimal 8. Controle 208, boa. Eco Sierra Romeo, confirme o código de telefone acionado. Troque transponder para 0210. Oi, Salvador, bom dia, tá 3153. Tá 3153, contato radar, sobre o nível de 380, perfil do servidor El. 380, pode voar da El direto? Autorizado. Ah, obrigado. 097, ajustou a chama torre, 118 Max 54 no ponto de espera, federal 9 Max 71. Agilize o táxi na medida do possível para o cumprimento do Natan. Pode ser rápido. Good morning, American 980-811. Requesting our clearance, please, over to receive. American 980, okay, stand by one. Colapista 10, vento 040 graus, 05 nós. 040 com 4 nós, autorizado a alinhar e decolar. American 980, do you know about the NOTAM to close runway 10 from 1026 until 1016? Yes, sir, we do know about that. Okay, now is 1025, the runway will be closed in 1 minute. Your departure is gonna be just after 1016. Okay, sir, we will call you back and for the clearance, or would you like to give it to us now? Just to confirm at 1116, AT clearance is at your discretion. Do you prefer now or just near the runway open? Yes, sir, we can do it now. That'll be fine. Okay, just a minute to copy AT clearance. Stand by, please. Wolf, aguarde 085 RC. Tan 3890, só confirmando, horário 2:30, pista 10 foi fechada. Já estão trabalhando na pista, senhor? Afirma, as viaturas já ingressaram na pista e o supervisor da Infraero já ligou, informando que não era para permitir nenhuma aeronave decolar após as 26. Tá bom, obrigado. Salvador, muito bom dia, federal 9970, decolou, vai cruzando já 2000 pés na Roma Forte. Federal 9970, contato radar, voa para nível de voo 340, saída Momo. Autoriza a proa de Fox, está presente? Mantenha a saída, aguarde coordenação. Escuta. Rio 5973, chame Recife, 12685, ao termo 2545. 12685 ou 125? Alterna 125, decimal 45. 12545, gente, obrigado, boa. Boa. Realizado acionamento, aguardando o instante para a copa. Obrigado, vamos para a porta então da presente, o Federal 9970. Ok, gente, aguarde o instante para a copa. Tango Golf é o solo? TAM 3153, chame Recife 13325, alterne 1251. Recife 325, alterna 251, bom dia. Bom dia. Meu Tango Golf na escuta? Só confirma, o senhor, pro senhor é melhor decolar à direita no corredor axé ou à esquerda no corredor forte? Eu tô autorizado para Irecê, nível 085, a rota é direto, decola da 17 com curva à direita para o corredor axé, inicialmente restrito a 1.000 pés, até a liberação do controle, que opera em 120.8, e o transponder do senhor é o 5004. Corteja. O Golf correto, qual é o POB? 03 no POB, o altímetro no 017, chame a torre em 18.612 para o táxi. Bom voo e bom dia. Radar 30 minutes, 6-7 miles northeast of Salvador Vilar, maintain flight level 130, contact Aracaju, 120.3. Ok, ciente, eu vou quadrar com a Fraero o balizador aí no, na posição, ok? O Golf, autorizado táxi, até ponto de espera, reporte no ponto de espera. Não, não, é a posição 1-3 aí na remota, foi a que a Fraero determinou, ok? Como é que é isso mesmo?